Jogo decisivo contra o Once Caldas, pós-eliminação no Campeonato Paulista, pós-reunião e cobranças internas no grupo. Não é o clima ideal para se enfrentar um adversário como o Once Caldas, não é? Sem dúvida não, né? Mas a gente tem que ter uma mentalidade nessa hora de que já passou, não vai voltar mais, e a seguir em diante, seguir em frente. Nós podemos ver da seguinte maneira, né? Quarta-feira já temos uma chance de reverter essa situação, porque se a gente ganha, o clima já muda. Então a gente tem que estar concentrado nesse aspecto, né? Pensando com esse lado positivo, de pensar que se ganharmos amanhã, já dá uma reviravolta e a gente volta a sorrir novamente. Hernanes, o que você acha de reclamações públicas de companheiros? Você acha que isso é tolerável ou é uma quebra de pacto no grupo? Não, já passamos muito por isso daqui, né? Nos últimos anos teve muito isso. Não é a coisa mais sensata a se fazer, mas todo mundo tem um dia que você acaba estourando, né? Isso faz parte do ser humano, né? E a gente não concorda, mas não podemos também dizer que todos estamos sujeitos a fazer isso, né? Há um dia que não estamos satisfeitos e, de repente, estourarmos. Então, não vai ser a primeira nem vai ser a última. Reuniões ontem, queixas públicas, a eliminação do Campeonato Paulista, enfim. Como que você definiria esse momento no São Paulo hoje? Acho que isso tudo dispersa um pouco o grupo, né? Às vezes, cada um vai para o seu lado e cada um fica muito introspectivo, pensando, né, nessas coisas tudo. E temos pouco tempo para reunir o foco de novo para o jogo de amanhã. E não temos tempo para ficar com melindragem, né? Pensando pequeno, com coisinhas, picuinhas, né? Acho que nós já estamos maduros o suficiente para saber que isso acontece no futebol e que amanhã, na quarta-feira, é uma nova chance de ser feliz. Hernanes, se a gente voltar um pouco o filme e olhar para 2009, a gente repara algumas semelhanças. São Paulo eliminado no Campeonato Paulista, no ano passado foi para o Corinthians, dessa vez para o Santos. Está certo que no ano passado vocês não perderam 6 clássicos, mas reclamações públicas, ano passado do Borges, agora do Washington. Como deixar que o final do filme seja o mesmo? São Paulo eliminado precocemente na Libertadores. Não é nem... O filme estava se repetindo, né? Muitas vezes a nossa vida ela parece andar num círculo, né? Vai e volta e para no mesmo lugar. Já 3 anos, né? 3 anos, e isso me incomodou bastante, porque eu achava que esse ano ia ser diferente, né? 3 anos nós caímos nas quartas de finais, no mesmo estágio, e você muda, faz coisa diferente e acaba no mesmo estágio, né? Isso incomoda. Mas eu também sei que se a gente não crescer, se a gente não aprender, a gente nunca vai passar esse estágio, né? Então, eu acho que foi o suficiente, né? Para a gente aprender como é que se constrói um grupo vencedor, e não é do jeito que foi ano passado, nem do jeito que foi esse ano. Nós temos a chance, sim, de criar um ambiente vitorioso, porque ainda temos a competição, temos um grupo forte, que não deixou de ser forte porque fomos eliminados, porque houve esse problema, não deixou de ser forte. E podemos concentrar e ser aquilo que a gente pode ser de verdade. Agora, Hernanes, em cima dessa parábola temporal, só faltou dizer que depois da eliminação na Libertadores caiu o treinador. Você acha que isso pode acontecer esse ano? Como é que você vê o treinador perante o grupo, perante a torcida? Está firme, não está? Está firme. Até porque tenho certeza que não vai ficar assim, né? Não vai se repetir o filme. vai se repetir. Então, nós não precisamos pensar para frente, né? Vamos pensar somente amanhã, porque amanhã é a chance da gente mudar a história, de mudar esse ambiente, que parece estar, né, um tanto complicado, mas com a vitória amanhã, com um grupo fechado, concentrado, a gente vai conseguir uma vitória, um bom jogo e vai extinguir esses problemas que sempre depois da derrota começa a surgir. Hernanes, na semana passada, antes do jogo contra o Santos, você, o Alex Silva, o próprio Richardson vieram aqui e disseram que tinham certeza de que vocês conseguiriam a classificação e isso não aconteceu. O que fazer para mudar essa frustração que vocês acabaram criando na torcida do São Paulo, que acreditava ver vocês na final do Campeonato Paulista? É vencendo, né? Porque a gente sempre acha que vai dar certo, né? Para a gente conseguir vencer, a gente tem que pensar positivo, tem que pensar que dá certo. E às vezes não dá certo. Para mudar o sentimento é somente com a vitória amanhã no jogo diante do Once Caldas, né? Aí, vencendo, as coisas tudo muda. Hernanes, não sei se você concorda, quando o Muricy saiu daqui, muito se falou de que ele não definia uma equipe no ano de 2009, que alternava muitos jogadores em algumas posições e improvisava demais. E parece que a gente vê o filme se repetindo, né? Hoje a gente está no dia 20 de abril, e qual é o time titular do São Paulo? Muita gente não sabe ainda, por causa da indefinição do Ricardo. Você acha que o Ricardo está indo pelo mesmo caminho ou ele é um treinador justo, na tua opinião? Assim, eu acho que a mentalidade nossa, né, que às vezes não dá espaço para esse tipo de coisa, né? Porque tínhamos duas competições, o treinador ele vai olhando cada adversário, cada situação e vai ajustando a equipe de acordo com o adversário, né? Então, eu acho que a nossa mentalidade que está muito acostumada com um time que vai lá quarta joga de um jeito, domingo do mesmo jeito e tal, e isso pode mudar, né? Porque tem jogadores qualificados para, de acordo com o adversário, a situação do clube, entrar e deixar no mesmo nível. Mas eu acho que isso é uma mentalidade que está sendo mudada hoje em dia no Brasil. Hernani, você mesmo disse aí que 2009, nem agora o início de 2010, é o caminho para o São Paulo fazer diferente o filme. Diante de todos os acontecimentos aí recentes, a crítica do Washington, a eliminação no Clássico, dá para dizer que o São Paulo entra menos fortalecido amanhã contra o Once Caldas? Assim, futebol é engraçado, né? A gente... domingo foi um jogo que a gente não esperava nunca que tivesse aquele resultado, né? E de repente as coisas acontecem numa partida que você não espera, você não previa. E da mesma maneira também nós podemos entrar amanhã, parece que um pouco fragilizado por todo esse clima, mas no meio da partida encontrar forças para fazer algo que ninguém espera, né? Então nós somos esperançosos, né? Temos esperança que sempre vai acontecer o melhor. E mais uma vez, nós acreditamos nisso. Agora, Hernanes, o São Paulo pode se classificar mesmo perdendo com esses 10 pontos, pode se classificar empatando com certeza. Você ficaria satisfeito se a classificação viesse não com uma vitória, porque o objetivo teria sido alcançado? A gente, na situação que a gente não pode dar esse luxo, né? Jogando em casa, vindo de uma eliminação, nós temos moral também, não podemos, né? Nós temos brilho também, né? Nós queremos classificar, mas queremos ganhar, e não só ganhar, mas fazer um bom jogo, né? Então, é isso que nós pretendemos fazer e que nós vamos trabalhar para fazer isso, né? Hernandes, se o São Paulo vencer, tem grande chance de pegar o Flamengo na próxima fase. Você prefere evitar o duelo doméstico? O Ricardo já falou que prefere. Tem uma viagem longa, né, até o México. Né? Mas eu não estou muito preocupado se vai ser México, não. Eu, Eu quero vencer o jogo de amanhã, né? Como? Ah, um plano do... Entendi, México. Se como é que é? Então, faz uma pergunta, por favor. Não, eu quero classificar bem, né, ganhando amanhã, ficando bem classificado. E se for aqui no Brasil, para mim é melhor, porque não tem viagens longas, desgastantes. Eu prefiro ficar por aqui mesmo. Ainda que... Porque se não enfrentar agora, vai ter que enfrentar mais na frente. Então, ou você ganha agora ou ganha mais na frente. Então, se você quer ser campeão, não tem esse negócio, né? É o meu modo de pensar. E não tendo que viajar, para mim é melhor. Hernanes, você vê, considera um alívio o retorno do Marlos ao time? E se você disse que pode, o time pode fazer algo que ninguém espera. O que ninguém espera é ganhar com tranquilidade, golear e jogar bem amanhã? Não, aí você já está esperando, né? Não, como é que se diz? Não sei, né, o que tem reservado para a gente amanhã. Nós vamos entrar sem muitas pessoas acreditarem na gente, não, mas nós somos ainda fortes, temos competência para ir lá e fazer um bom jogo e sair de campo. Fazendo algo que a gente, até no momento da situação, não prevê que vai acontecer. Né? Mas o importante é que a gente saia com a vitória. Mais alguma? Então, fechamos com o Hernanes. Vamos lá, vamos. O mais provável é São Luís. Yeah.